Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Nascimento. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui da RioSulRádio.com. Como você sabe, todo domingo, tô viajando aqui, ó. Todo sabadão, 2 horas da tarde, podia ser domingo também. 2 horas da tarde, de 2 às 4, você tem 2 horas aí pra curtir seu rock and roll, como eu sempre digo, pra você da melhor maneira que você quiser, cara. Deitado, ouvindo, dançando, curtindo, almoçando, jantando, namorando, sei lá. Jantando é meio brabo, né? 2 horas da tarde, o cara tá adiantado no tempo aí, ó. Bom, gente, ó, mais um Classic Rocks pra você. E hoje, se eu não me engano, semana passada eu prometi fazer o que eu vou fazer agora. É tocar o tributo ao Dio, Lonnie James Dio, tá? Aquele baixinho que você olhava pra ele e você não dizia nada. Parecia que tinha mais cara de coveiro de cemitério do que qualquer outra coisa. Quando o cara abria a boca, meu camarada, quem conhece sabe do que eu tô falando. E a turma de agora resolveu fazer um tributo ao Dio, cara. Tem bandas como Anthrax, Tenacious D, é daquele ator Jack Black, cara. Lembra da Escola do Rock? Aquele maluco? É o Jack Black com a banda dele, Tenacious D. Tem a Janine Mob, deixa eu ver aqui, ó. Corey Taylor era o baixista do Dio na época, gravou uma música aqui pra... E olha, o cara cantou bem, cara, como baixista cantou bem. Não falando mal dos baixistas, não, hein? Essa banda aqui eu não tô nem entendendo, é Hellstorm, tá? Hellstorm. Tem o Saxon, Scorpions, Adoro, olha... Como é que é o nome da banda aqui, cara? É Killswitch Engage, olha só. O Glenn Hughes, famoso Glenn Hughes, Jimmy Bain, deixa eu ver aqui mais aqui, ó. Robbie Halford, o Metallica, deixa eu ver o que mais aqui. Caramba, bicho, tô perdido aqui. Justin, é isso mesmo. É isso aí, tá fazendo tributo ao Lonnie James Dio. E tem mais, no programa de hoje você vai ouvir o novo álbum do Sebastian Bach. O pessoal na época chamava ele de Sebastian Barbie, porque tinha um rostinho bonitinho. O pessoal falava que ele era, não sei. E nem quero saber também, que não me interessa. Ele era do Skid Row. Fez muito sucesso. Ele veio ao Brasil com o Skid Row no Hollywood Rock. Ele veio 2 vezes. Uma vez chegou até a quebrar a perna. De tão cheirado que o cara tava, que ele caiu do palco e quebrou a perna, meu amigo. E só foi sentir que quebrou a perna depois do show. Pra você ter uma ideia. Tá, esse programa é isso que você vai curtir hoje aqui, cara. Ó, tributo ao Dio e o novo álbum do Sebastian Bach, tá? Legal, vamos começar então. Olha, se o nome do álbum do tributo é This Is Your Life, Essa É Sua Vida. É o nome do álbum de tributo do Dio. Se você quiser comprar, você pode comprar, tem até em DVD também, tá ok? A gente vai começar com Anthrax. Anthrax é um dos Big Four, as 4 melhores bandas de trash que tem, que eles acham, né? Que é o Anthrax, é o Slayer, o Metallica e o Megadeth. Eles fazem o Big Four. E você vai ouvir com Anthrax a primeira, Neon Nights, com o Dio, cara. Homenagem ao Dio, aliás, vamos lá. Classic Rocks. Nothing's in the past, it always seems a ship without a storm, the cold without the warm, light inside the darkness that it needs, yeah. We're a laugh without a tear, the hope without the fear, we are coming. Oh,

Olha, cara, Scorpions. É o Scorpions mesmo, cara. Tá aí, ó. The Temple of the King. A outra foi Motorhead, cara, com a participação de Biff. Tá? Não vai pensar que é Biff de comer, não, nada a ver, hein, cara. Biff é um vocalista do Saxon, um grupo de rock Saxon. Ele se juntou com o Motorhead sem o Lemmy Kilmister, porque o Lemmy Kilmister tá com problemas de saúde, todo mundo tá sabendo aí que estão cancelando até as turnês do Motorhead. E se juntou a galera do Motorhead e gravou esse Star Trek, que eu achei ótimo, cara. Achei muito bom. Hellstone gravou Straight to the Heart. Ora, Corey Taylor, baixista do Dio, na época do Dio, Rainbow in the Dark, teve The Modern Lewis com a Dylan Line Mob, olha, como é que é? The Last in Line com Tenacious D, do Jack Black, aquele maluco, cara. Ele já tem cara de doido ainda, cantando rock, então, brincadeira. E o Anthrax do Big Four com Neon Knights. Neon Knights, se eu não me engano, foi uma música que o Dio gravou com Black Sabbath, tá? Tá, e a homenagem a ele, cada banda escolheu a sua música predileta. Tanto você vai saber o que aconteceu com Metallica, você vai entender já já. Legal? Vamos pro break, a gente volta já, lembrando que nós vamos tocar hoje ainda o novo álbum do Sebastian Bach. Segura aí que a gente volta. Classic Rocks. Olha, você tá ouvindo aí o tributo a Ronnie James Dio, cara. Esse merece todas as homenagens, cara. Ele é unanimidade, dizem que unanimidade, já dizia Nelson Rodrigues que toda unanimidade é burra. Burra é quem falou isso. Existe unanimidade, sim, meu amigo. E Dio foi uma das unanimidades do mundo do rock. Com certeza. Eu só não gostava do Dio ao vivo, que ele não sabia, ele não tinha presença de palco. Ele só cantava com a mãozinha na cintura. Eu debochava disso, meus filhos ficavam pé da vida. Mas como abrir a boca, minha amiga, a gente esqueceu o resto, tá? Homenagem aí ao Dio, tributo ao Dio do álbum This Is Your Life, se você quiser comprar depois. Legal? Bom, nessa sequência aqui, ó, tem Doro, Killswitch Engage, Glenn Hughes, ó, Jimmy Bang, eu esqueci da onde é o Jimmy Bang, cara, vocês me desculpem, tá? A cabeça agora tá meio voada. É, tem também Rob Halford, meu amigo, e Metallica, eles são quatro, né? Eles não conseguiram chegar a um consenso com música do Dio que eles iam cantar, cada um gostava de uma música, simplesmente fizeram um medley com as quatro músicas. Eu vou dizer depois pra vocês aqui quais foram as faixas. Legal? A gente começa com a Doro, essa mulher canta muito, hein? Egypt, vamos lá. When the stars will shine, then the story Thank you. When evening falls, she runs to me. She loves me, yeah. To catch the Olha, meu amigo, Metallica é Metallica, cara. Não tem como falar do Metallica. Tá aí, ó. Como eu disse pra vocês, eles escolheram quatro músicas, fizeram um medley. Foram as músicas Light in the Black, olha só, Light in the Black, Chain of Woman, Stargazer e Kill the King, tá? Deixa eu ver, isso aqui, uma, duas, três, quatro músicas. E Kings, Kill the Kings, é isso mesmo, tá certo. Não, tem que ver direitinho aqui, que eu costumo embolar a parada aqui, meu amigo. Certinho, as quatro músicas que eles escolheram fizeram o medley. Espero que vocês tenham gostado. Metallica fazendo homenagem a Ronnie James Dio. Nada mais certo do que isso, não é mesmo? Ó, Robbie Halford, tá aí, o Man on the Silver Mountain, da época do Rainbow, que o Dio tocava no Rainbow. Ai, uma das músicas mais famosas do Dio, com Jimmy Bain. Catch the Rainbow, com Glenn Hughes, que foi baixista e vocalista também do Deep Purple. Olha só, esse aqui que eu não conheço essa banda, Killswitch Engage. Eles cantaram Holy Diver e ó, teve Douro com Egypt. Legal? Olha, não acabou não. Na outra sequência, é no outro bloco, você vai curtir Sebastian Bach, o novo álbum dele, Giving Hell, que eu vou começar essa sequência com a última música do tributo do Dio, que eu não vou deixar de tocar pra vocês. Legal? A gente vai pro break e volta. Classic Rocks, lógico que não saiu. Todo sabadão, 2 da tarde, você tem encontro marcado com rock and roll, meu amigo, tá? Pra ouvir alto. Rock não se ouve baixinho, cara. Rock se ouve alto, com som arregaçado no volume, só pra sacanear o vizinho mesmo, tá? E se ele gostar, você tá fazendo a alegria dele, então, cara. Na boa. Bom, olha, a gente vai começar. Já, a gente vai tocar nessa sequência aqui o novo álbum do Sebastian Bach, que é o Given Hell. Mas a gente vai começar a sequência com a última música do tributo ao Dio do álbum This Is Our Life. Uma banda que eu nunca ouvi falar, tá? Espero que vocês gostem. A banda chama-se Jasta. É isso mesmo, Jasta. Nem sei se pronuncia assim, não sei a nacionalidade da banda. Você vai ouvir aí Blue Headlines, aliás, Blue Head Alive, tá? Homenagem ao Dio. E na sequência a gente já vai entrar no novo álbum do Sebastian Bach. Vamos lá. Classic Rocks. You got lost and found that you don't belong to anybody. You're on the side. gordinho, cara. Tá meio gordinho, mas continua mandando bem. Eu achei esse álbum aí melhor que o anterior, que foi gravado em 2007, tá? Ele gravou agora, depois de um hiato aí de 6 anos, ele gravou esse álbum. Eu achei melhor que o outro. Assim como do Black Label, que eu vou prometendo tocar pra vocês aqui, tá melhor do que o último álbum também. Olha, você ouviu aí, Dominator, deixa eu ver aqui, ó. Push Away, Temptation, All My Friends Are Dead, Harmony e Hell Inside My Head, e a primeira do Jazz ainda na homenagem ao tributo do Dio com o Blue Head Alive. Legal? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro break e vai fechar aqui com a última sequência do Sebastian Bach. Já, já. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, você tá ouvindo aí o último álbum do Sebastian Bach, pra quem não sabe, é o vocalista do Skid Row, é isso mesmo, que fez várias baladinhas, aliás, tem algumas baladas nesse álbum aí, mas eu tirei as baladas, eu guardo as baladas pra quando tiver um especial pra gente tocar, como foi o caso do Natal, né, dia 24 de dezembro a gente tocou um especial de rock ballads, ficou muito bom. Bom, a gente vai começar então com, deixa eu ver aqui, ó, isso, Had Enough, Sebastian Bach, meu amigo, vamos lá. Classic Rocks. Tell her to us, he gave us what he could. We sympathized and harmonized, he made us all feel good. It's funny how these things can change and times can pass us by. Songs that moved us easily no longer make us cry. Isn't it a pity? Isn't it a shame that no one ever won the boy rock and roll? especial de balada foi no dia 25. Tô falando que eu me embolo aqui, cara. Foi dia 25 de dezembro. Dia 1º foi o especial do Pink Floyd. Me lembro direitinho, não foi? Exatamente. Olha aí, a última sequência, Forget You. Olha, Disengaged. Olha, Disengaged. Que nome, hein, cara? Take It Back Tomorrow. Olha, Rock and Roll is a Vicious. Como é que é? Is a Vicious. Como é que é? Vicious Game. Nossa, minha letra perde pro do Faustão, cara. Rock and Roll is a Vicious Game, tá? Não é brincadeira, não. Bom, olha só, Guns to the Knife Fight e Had Enough. Fechando aqui a sequência do Sebastian Bach. Eu prometi, eu compro. É o novo álbum do Sebastian Bach. Espero que vocês tenham gostado. Bom, se não gostou, pelo menos você já ouviu, já sabe. Se perguntarem pra você, você já tem uma opinião formada. Ou gostei, não gostei, ou mais ou menos, tá? Se bem que eu nunca vi alguém gostar mais ou menos, né? Eu não conheço isso. Bom, gente, ó, chegamos ao final de mais um Classic Rocks. Espero que vocês tenham gostado, tá? Amanhã não, sábado que vem, podia ser amanhã, né? Sábado que vem tem mais. Logo mais daqui a pouquinho. Flash House, você que vai sair, vai pra balada, prepare-se, tá? Já vai sair de casa no clima. E mais uma vez, eu tô inventando o nome do cara, misturando aqui. Mais uma vez, sábado à noite, tá? Nada de Sebastião, é sábado. Tá? Sábado à noite, você já sabe. Se for sair, se for beber, não dirija. Classic Rocks.